esse é o som do Reggae Music. Wanna sing along, children of the Father, our Father, now. I wanna sing along, sing along, sing along, children of the Father, our Father, now. I wanna sing along, sing along, sing along, children of the Father, our Father, now. Wanna sing along, sing along, sing along, children of the Father, our Father, na na na. That's the fire lived in my heart and soul. That's the fire lived. In a dance arena, tonight no fire life. That's the fire I walking in the street, raising all the hypocrites, yeah. In a Kali with meditation, for I sing along the revelation. Revelation of Almighty Father, Rastafari. Every day, every day, but every day, yeah, yeah, yeah. Da da da da. Then I say you are name, never bang one name, I tell you are name, never praise you, send for swane, for I don't know their back to be dreaming now. Then I say you are name, never bang one name, I tell you are name, never praise you, send for swane, for I don't know their back to be dreaming now. No, no, no, no, way. I wanna sing along, sing along, sing along, children of the Father, our Father now. I wanna sing along, sing along, sing along, children of the Father, our Father now. I wanna sing along, I wanna sing along, children of the Father, our Father now. I wanna sing along, sing along, sing along, children of the Father, our Father, banana now. That's the fire in my heart and soul. That's the fire deep. In a dark arena, tonight I just fire light. That's the fire walking in the street, blazing all the hypocrites. Yeah, yeah. In a Kali with meditation, for a single on the revelation. Revelation of Almighty Father, Rastafari. Every day, every day, every day, yeah, yeah, yeah. We shall la la la la la la la la. Then I say you are there. Never gone by the vats, you are there. Never praise you, the same as you are there. But I don't know your back to be dreaming. Then I say you are there. Never gone by the vats, you are there. Never praise you, the same as you are there. But I don't know your back to be dreaming. Then I say you are there. Quem gostou faz barulho aí, o verde! Tamo junto hoje e sempre. Veja a Luz agradece por essa energia maravilhosa que tá sendo manifestada nesse momento. Yeah? O brother do som aqui, ó. Manda só um pouquinho de volume na caixa eletrônica aqui pra gente, por favor. Aí. Mais uma música da banda, essa chama-se In a Babylon Music. Todo mundo dançando ao som do Ragamuffin. Essa eu quero ver a pista balançar então, hein? Thank you. king of Babylon music. King of Babylon reality. Allah now will create me. King of Babylon music. Oh gosh, King of Babylon reality. In a reality we'll provide. Who's willing to get to proclaim our scars in a loss we got on to us from their slaves. E a coisa assistente por todos os cantos. Estou esperando chegar a minha vez. Oh, na. Oh, já. O caminho é estreito e eu sei. Oh, já. Dos meus tombos me recuperei. E eu sei que você também vai se recuperar. Levantar-se da queda, erguer sua cabeça e andar. Divina Babilônia. Tira a mão nos teclados. Drum and bass line. Somos todos brancos e nos encaremos. Somos seres humanos ainda temos. É tempo de lutar com o pensamento. Positividade, paz e igualdade. Hoje muito longe da realidade. E basta querer, querer é poder. Assuma seus atos para crer. Que uma boa ação constitui a soma de várias ideias. E nossa opinião não se prostitui, porque somos filhos das favelas. Na Babylon music. Well gosh, in a Babylon reality. Allah now will create me. In a Babylon music. Well gosh, in a Babylon reality. In a reality, in a reality we'll provide. Muito obrigado, Espaço Rio Verde. Quem tá na energia positiva, vem com a gente aí, diga reggae! Mais alto, reggae! Vamos manter essa energia lá em cima então, rapaziada? Sim ou não? Sim ou não? Então vamos que vamos então. Vamos de mais Veja a Luz. Todos nós respirando o ar da vida. Respirar o ar da vida. Irei seguir o caminho de Jajá. Banana rolo aí. E enquanto eu respirar o ar da vida, irei seguir o caminho de Jajá. Olhe para Israel, devastada e prometida. Pois desde que fundou-se a religião, o homem se esqueceu que a vida provém do único Deus. Rastafari, eu Jesus Cristo viveu e lutou contra a dor. Por um só amor, um só caminho, um só destino, um só Deus. Mas os homens bastardos se perdem ao não enxergarem que as diferenças estão vivas e vivem a segregar, desde crenças e raças aos valores da vida, valores carnais, materiais e quando espirituais. Sei que a verdade está longe da vista, mas é por isso que enquanto eu respirar o ar da vida, noite a ser fiel, irei seguir o caminho de Jajá. E enquanto eu respirar o ar da vida, irei seguir o caminho de Jajá. Rastafari vive eternamente. Hoje em dia, deuses e santos estão presentes em nossas vidas. E tudo isso porque os fiéis preferem não ver que a verdade fora distorcida. Oi. Mas eu lhe pergunto a quem são fiéis, fiéis à igreja ou ao Pai de nossas vidas? Não. Mas eu lhe pergunto a quem são fiéis, fiéis ao santo, mortou a palavra viva. E enquanto eu respirar o ar da vida, irei seguir o caminho de Jajá. Banana, vou voar. E enquanto eu respirar o ar da vida, vou irei seguir o caminho de Jajá. Rastafari vive eternamente. Thank you. o som do reggae music. I live in a Jah Rastafari, and I'm feeling high. I live in a Jah Rastafari, and I'm feeling high. But now, brother, there is a mind. And you're in sky to find the love. Yeah, that I found the love. Remember the Moses treading around the land. If the road it begins, you never give the love on your brother. You have to get some better any place to judge up. But only judge another the truth. And I walk with the fire. And I walk with the fire. I and I walk with the fire burning the light. No. I live in a Jah Rastafari. I live in a Jah Rastafari. I live in a Jah Rastafari and I'm feeling high. I live in a Jah Rastafari. I live in a Jah Rastafari. I live in a Jah Rastafari and I'm feeling high. I live in a Jah Rastafari, and I'm feeling high. But now, brother, there is a light, and there is sky. You found the love, yeah, you found the love. Remember the Moses treading around the land. If the road it didn't end, you never give me love on your brother. You have to get a guitar and the place to judge out. But only judge I know the truth. And I walk with the fire. And I walk with the fire. I and I walk with the fire burning the light. Come on, bass line. I live in a Jah Rastafari. I live in a Jah Rastafari. I live in a Jah Rastafari and I'm feeling high. But now, yes, I'm feeling high. But God, she is, I'm feeling high. Good night. Jah Rastafari. Vamos lá, Rio Verde! E agora eu quero ouvir só as vozes dos filhos de Jah. Então, bem alto, cantando e eu, mais alto e eu, quero ouvir e eu, mais alto e eu. Poxa, la la la la la la la la la la la la la la la la la la. família. Energia maravilhosa. Ei, som. É o seguinte, gente. Hoje nós estamos aqui representando a Agência Solano Trindade. É uma satisfação enorme estarmos tocando aqui no Festival Fora do Eixo, ok? Obrigado pela presença de cada eu. E hoje contaremos com a participação em nosso show de dois grandes parceiros nessa construção, dessa caminhada, que um é o Wesley Nog e os outros são os irmãos dos África Brasil. Então eu vou convidar aqui o Wesley Nog agora no palco. Chega aqui, meu irmão. Uma salva de palmas, por favor, rapaziada. Talento nato da Zona Sul. É pichainho ou não é, rapaz? E o Gaspar, tiver por aí também, pode chegar, que essa aqui a gente vai fazer junto. Muito boa noite! Caramba, que fraco, hein, Veja a Luz. Uma festa dessa, quarto congresso da Fora do Eixo. Os movimentos mais inusitados do Brasil dos últimos 50 anos. Eu tô pedindo boa noite à galera. Que ruim, hein? Muito boa noite, rapaziada! É assim, caramba! Que honra poder estar participando com a Veja Luz, uma das bandas mais importantes da nossa história aqui dos últimos 10 anos. Os África Brasil, a Agência Solano Trindade, Fora do Eixo, essas coisas todas que estão acontecendo em termos de transformação social da nossa história. Eu acho que isso é muito importante, é uma honra participar. Vamos cantar juntos, então! Que é a cara do Brasil, a mistura do branco europeu com o índio que já estava aqui antes do século XVI, o negro que chega a partir do final do século XVII, começa o século XVIII, e envolve toda essa história e nos dá um povo maravilhoso com um ritmo fantástico, cheio de energia, cheio de alegria. Vamos assim! É pichaí, é pichaí. O meu cabelo é tupi com tamborim. É pichaí, é pichaí. O meu cabelo é tupi com tamborim. Ei, é pichaí, é pichaí. O meu cabelo é tupi com tamborim. Oh, é pichaí, é pichaí. O meu cabelo é tupi e o meu cabelo. Meu cabelo é marca de raça, é algo que não passa. Da sua história, cheio de luta, porque sempre na labuta. É pichaí, é pichaí. O meu cabelo é tupi com tamborim. É pichaí, é pichaí. O meu cabelo é tupi com tamborim. É pichaí, é pichaí. O meu cabelo é tupi com tamborim. É pichaí, é pichaí. O meu cabelo é tupi com tamborim. O meu cabelo. O meu cabelo é marca de raça, é algo que não passa. Já ouvi sua história, espírito de lutar. Povo guerreiro, sempre dá a labuta. É pichaí, é pichaí. O meu cabelo é tupi com tamborim. É pichaí, é pincha aí. O meu cabelo é tupi com tamborim. É pincha aí, é pincha aí. Vamos ver a rapaziada cantar com a gente. Como é que é, gente? É pincha aí. Que bonito coral, mais uma vez. É pincha aí, como é que é? Tá ficando bonito mais uma vez, quero ouvir. É pincha. Agora vai ficar bonito, mais forte. É pincha aí. Fala, Gaspar, como é que é, meu irmão? Vai! Guerreiro de gamba, toda razão, mano, existe aqui. Terra dos sambaquis, dos tambores e carani. Atuado, partilheiro, do pajé, do feiticeiro. Do orixá, do trabalhador, macumbeiro. Já tipo dos esbacaram e dos homens primata. Raça numa rata, é lagarto que arrasta. Cuidado com a bala perdida que atinge a nuca. É, brasileiro não desuste nunca. É, sou bicha e sou guerreiro. É, é a força do terreiro. É o puro maloqueiro. É desse jeito brasileiro. A gente tem que ser todo mundo bom pra cima. E vem comigo aqui, autoestima. É desse jeito eu vi quebrar o queixo. Salva de forma por fora do eixo. É nós que tá assim com luz. Tudo com a banda veja luz. Eu gosto do som do rock. Agora com vocês, Wesley Nog. É bicha aí, eu quero ouvir. O meu cabelo é tupi. Como é que é, gente? Vamos, família. É bicha aí, quero ouvir. Forte progresso. O meu cabelo é tupi com tamborim. Mais uma vez. É bicha aí, é bicha aí. Ó que progresso. O meu cabelo é tupi com tamborim. Ei, é bicha aí, é bicha aí, é bicha aí. O meu cabelo é tupi com tamborim. Ei, é bicha aí. É liso o outro lado. É bicha aí. Liso o outro lado que se embaraçou com o cabelo é tupi, meu irmão. Cheiro das pás. Se liga. Veio do Mocampo pra fazer escambo. Quantos homens veio o campo, eu volto pro quilombo. Venho do Mocambo pra fazer escambo. Quando os homens vêm ao campo, eu volto pro quilombo. Venho do Mocambo pra fazer escambo. Quando os homens vêm ao campo, eu volto pro quilombo. Venho do Mocambo pra fazer escambo. Quando os homens vêm, eu volto. Venho do Mocambo assim que tem que ser. Na atitude, no respeito e no proceder. E mó satisfação tá aqui, família. Esse é nosso som, essa é a nossa quadrilha. Eu canto pra mulher, canto pro homem. É desse jeito, tenho que honrar meu nome. É nós que tá ligeiro no bagulho. Quem gosta da festa faz barulho. É bicha aí. O meu cabelo é. Como é que é? Canta com o coração, quero ouvir. É bicha aí, bicha aí. É bicha aí. O meu cabelo é tupi com tamborim. Ó, que progresso. É bicha aí. É bicha aí. É do Sapica Zumbi. O meu cabelo é tupi com tamborim. É bicha aí. Ó, que progresso. É bicha aí. Oh, oh. O meu cabelo é tupi com tamborim. Ei, ei, ei. Wesley Nog, mais foda, vai segurando. Quem gostou, bate mais palma e faz barulho. Da hora é isso mesmo, gente, é uma alegria muito grande. Tem muita coisa pela frente aí, tamo junto. Veja a luz da hora. Agência Sonora Trindade, Fora do Eixo e vários outros parceiros que estão fortalecendo essa caminhada, é isso mesmo. Valeu, salva de palmas, Wesley Nog, rapaziada. Aí, Gaspar, já fica aqui, irmão. Cadê o Buia, tá aí? Bunda preta. Chega, filho da puta. Aí, pessoal. Boa noite. Original Família, nós é rico, só não tem as coisas. Uma salva de palmas pra nós que a gente merece. Acharam que nós não vinha, né? Acharam que a gente não vinha. Boa noite! Boa noite! E aí, Marquinhos, só que você deu a bunda preta, foi foda, hein, mano? Você é querido, hein, mano? Você é um safado amado. Pensa sem vergonha, querido. É o amado. É o Marquinhos. Bunda branca do... Ei! Aí, família, boa noite, muito obrigado pelo respeito. E a gente quer oferecer esse som aqui que a gente vai fazer pra agência Solano Trindade, lá do Maria Sampaio, Zona Sul, uma salva de palmas, certo? Resistência sempre e respeito é a lei universal. Muito obrigado, família. Vai, Corinthians! Aê! Demorou. É isso mesmo, Marquinho? Demorou, então. Mó responsa, hein? Mó responsa agora, hein? Tá na responsa? Laroyê, tá na responsa. Licença pra chegar. Vamos iniciar os trabalhos. Uma salva de palmas, axé. Levite seus pés dançantes. Vamos pra cima aí. Vem assim, tá na responsa. Fala quem mandou que não chegou e a constância. Se não adiantou, já atrasou. Sapo, cachou, não achou caminho, se perdeu no tempo. Se sentando a lei do firmamento, só diretoria, só guerreiro. Só a cria, a firma, respeito o peso pago pela vida e está no crime. Cuidado pra não desandar, não pode formar o time. Não vai quebrando aqui, faz a ponte, demorosa. Fica a função na ação, atenção, esquadrão do São Paulo, capão do campo, limpa o tabuão. Eu vou que vou, na consideração, mas o irmão representa o vai do seu sistema, que eu sou que liga. Transformação, a vida é um jogo, essa disputa, eu vou vencer. Se chegou, tem que exercer, quero ver quem tem poder. Eita, mudou, e é louco, tem pra todos, mas se perder no ABC, o lema no leme. Mas se for, o couro vai comer. Volta a vontade, coragem, simplicidade, humildade, só que tem. Com a verdade, a terra irá temer. Que o jatizado e a Lucinha bateu. Socorro, morro desaguando. Trânsito urbano, presidente já não tem noção dos donos. Favela tá aumentando, polícia tá matando. Tá melhor eu sou falar de menino. Eu tô nessa, toda aquele jeito nas levantas. Sobe o gás, pega o pimenta, vai. Começa, povo brasileiro que acredita na esperança. Reza pela santa, como tá fé. Eu não tô nessa, toda aquele jeito nas levantas. Sobe o gás, pega o pimenta, vai. Começa, povo brasileiro que acredita na esperança, reza pela santa, como tá fecha na responsa. Fala quem mandou que não chegou e a constância, se não adiantou, já atrasou. Chafou, beijou, não achou caminho, se perdeu no tempo. Desrespeitando a lei do firmamento, sou diretoria, sou guerreiro. Só a cria, a firma, respeita o preço pago pela vida e está no crime. Cuidado pra não desandar, não pode ir o time. É nós a quebrada que faz a porte. Bate palma aí, família, vamos celebrar a vida. Salve Ponte Preta, Ponte Preta do Jardim Leme, é nóis. Fechou. A criança de trança que dança, que brilha com a batida, que pinta, grafita, atrai a multidão. É o Elo. Pela verdade, corro pela verdade dele. Vai, chapeco. Fala quebrada, moda de dedo, levada, mas quando a boca se cala, não falta de solução. Sou um dedo guerreiro, mete boca. Vou pra cima, vou pra cima assim, ó. Com os irmãos da fé, de cabeça e pé, só colar quem é, não é? A vida é pra quem quer, sem guerra. Vai, com os irmãos da fé, de cabeça em pé, só colar quem é, não é Zé. A vida é pra quem quer, sem guaré. Vai, eu sou diretoria, sou guerreiro, só a cria, a prima, pensei que eu penso pago pela vida e está no crime. Cuidado pra não desandar, eu pode ir pra meu time. Então a quebrada é que faz a porta. Responsa, fala quem mandou que não chegou e a constância. Se não adiantou, já atrasou, chapou, trazou, não achou caminho, se perdeu no tempo. Desrespeitando a lei do firmamento, só diretoria, só guerreiro, só a cria, a prima, pensei que eu penso pago pela vida e está no crime. Cuidado pra não desandar, eu pode ir pra meu time. Mas a quebrada é que faz a porta. Levite seus pés dançantes. A gente só tem uma vida pra ser feliz. Vamos se respeitar, agradecer a Jah. E levite seus pés dançantes. Selassie, ai, ai, Selassie, quero ouvir. Jah, Rastafari, quero ouvir. Selassie, Selassie, Jah. Rastafari. Yeah. Rastafari. O povo sobrevive a todos os testes, a todos os testes aqui. Não dura muito tempo. Aquele que se cresce, aquele que se cresce. O povo sobrevive a todos os testes, a todos os testes aqui. Não dura muito tempo. Aquele que se cresce, aquele que se cresce. Velocidade quanto os alunos. Vai, como queima. E o fogo queima. Mente feita produz fajus. Maglória. Incendeia. Incendeia. Velocidade conduz a luz. Vai, fogo queima. E o fogo queima. Mente feita produz fajus. Maglória. Incendeia. Incendeia. Ninguém careca sem rasta, porém meu rata. Sim. Feito bem, sabe, São Jorge e abençoe zumbi. Pra conferir e concluir, eu entendi persistir. Luta, luta contra a pirata, se existe aqui. Espera de gozolândia, com a mente vira contra essa nova atitude de criança. Esquece de si, persistiria até vencer. Não tenho pra conceder, falou, sem me vencer. É bem por aí, não tenho culpa que assim. A maioria é chupi, é pura luta por mim. Me Deus o livre de mim, quadrilha não é bolinho. Periferia assim, sim, seu bando é irmão. Tchau, vem com nós, o povo joga. A todos os testes, a todos os testes aqui. Não dura muito tempo. Aquele que se cresce, aquele que se cresce. Eu falei, o povo sobrevive. A todos os testes, a todos os testes aqui. Não dura muito tempo. Aquele que se cresce, aquele que se cresce. Velocidade quando os alunos. Vai, é, fogo queima. E o fogo queima. Quem de peita produz fajus. Maglória. Incendeia. Incendeia. Velocidade conduz a luz. Vai, é, fogo queima. E o fogo queima. Quem de peita produz fajus. Maglória. Incendeia. Incendeia. Pode dar tática, tática, tática, tática. Automática. Cruzilhada, arma, basta, cê. É, viver é prática. Viver é prática. Com sentimento de fúria. Sigo remando a vida. Remando a vida. No labirinto a busca. É ter alternativa. Ter alternativa. É crueldade. Pra que? Não vou fortalecer. Pra ser. Na mão de Deus está, eu sei. Entendeu? Aparecer. É o juiz, me diz. Porque o mundo é assim, aqui. É onde o triste sorri. Joga a mão pra cima, ei. Ei, o povo sobrevive a todos os testes, a todos os testes aqui. Não dura muito tempo. Aquele que se cresce, aquele que se cresce. Ei, o povo sobrevive a todos os testes, a todos os testes aqui. Não dura muito tempo. Aquele que se cresce, aquele que se cresce. Velocidade conduz a luz. Vai, fogo queima. O fogo queima. Vende feita produz fajus. Fábio, incendeia. Incendeia. Velocidade conduz a luz. Olha, o fogo queima. O fogo queima. Vende feita produz fajus. Fábio, incendeia. Incendeia. Vamos espantar a zica. Lu. Aí aproveitar que tá todo mundo aqui na energia mão positiva, a mina já tá com a mão pra cima aí, ó. Todo mundo que tá, joga a mão pra aí, cima. Aí família, seu. Eu sei que não tá fácil. Vamos espantar a zica pra purificar nossos corações. Deixa o baixo operar o coração de vocês. Aumenta mais. Lu! Abaixa mais, só o baixo, só o aproveita baixo. Aproveita que nós abaixou. Vamos abaixar um pouquinho, abaixa todo mundo assim. Só o baixo pulsando. Abaixa. Vai. Joga a mão pra cima, assim, ó. Mão pra cima. Só a mão pra cima. Abaixa, porra. Vem com nós, vai. Vai. Quero ver assim, ó. Negão, abaixou. Cantei, falei, sai. Sai, ziquezira, sai, ziquezira, sai. Sai, zica brava, sai, zica brava, sai. Sai, ziquezira, sai, ziquezira, sai. Sai, zica brava, sai, zica brava, sai. Sai, ziquezira, sai, ziquezira, sai. Sai, zica brava, sai, zica brava, sai. Sai, ziquezira, sai, ziquezira, sai. Sai, zica brava, sai, zica brava, sai. Sai, ziquezira, sai, ziquezira, sai. Sai, zica brava, sai, zica brava, sai. Sai, ziquezira, sai, ziquezira, sai. Sai, zica brava, sai, zica brava, sai. Vai, brinde, brinde, abaixa, vai. Mão pra cima, ei. Todo mundo, na geral. Tem coragem, irmão? Vai. Na positive vibration, todo mundo, vai lá. Sai, se quiser, sai. Quero ouvir. Sai. Na energia sai, agora pra espantar a zica. Sai! Muito obrigado, família, pelo respeito e a consideração. Uma salva de palmas aí! Obrigado, Fora do Eixo. Salve a gente, a Solano Trindade. Um pensamento, uma ideia, se tornando real. Muito obrigado, valeu! Agora só vocês cantando o refrão enquanto a gente vai tomar uma cerveja. Vocês, vai. Sai, se quiser. Canta com o coração, quero ouvir, vai. Canta com fome, eu quero ouvir, vai. Sai, se quiser. Sai, se cabra, sai. Obrigado, família. Original família, nós é rico, só não tem as coisas. É nóis! Conceitos no final desta jornada de ilusão. Sincero, sei, não erro bastante para a corrupção. Só um caminho para prosseguir, para prosseguir. Atentar-se aos fatos, juntos conduzir. Bananá, e sem deduzir. Para que meus filhos possam ver a paz, ordenado e disciplinado, a não hesitar em condições banais. Não ponha barreiras por onde for trilhar, servindo em seu caminho, sempre posso lhe encontrar. Filhos passam ordenado e disciplinado, a não hesitar em convenções banais. Não ponha barreiras por onde for trilhar, servindo em seu caminho, sei que posso lhe encontrar. Foi a banda Veja Luz, fazendo esse projeto maravilhoso com 3 em 1, com a rapaziada do Wesley Nog, rapaziada do Zafka Brasil presente também. E a gente tem que agradecer a presença de cada eu presente essa noite, que fez essa energia fluir da melhor maneira positiva, certo? Muito obrigado, agência Solano Trindade, principal responsável por essa parada estar realizando aqui hoje, certo? Veja Luz agradece hoje e sempre. Uma salva de palmas aí, pessoal, para a galera do Fora do Eixo, que está aí organizando o congresso, e hoje aqui o Festival Fora do Eixo, no Rio Verde. Obrigado aí pela presença de todos, obrigado Fora do Eixo pela oportunidade de trazermos a nossa sonoridade para vocês, e por vocês estarem aqui essa noite. Vai ter muita coisa legal ainda rolando, daqui a pouco Vitoriano, quem mais vai rolar aí? Marcos Suzano, ixi, só fera, da hora, da hora. Obrigado, Zafka Brasil! Cadê o som, DJ? Anima essa pista aí, pai.